filho tem que tá lotado. O telefone não para de tocar. Será que é piriguete, os parceiros que quer roletar? A fita é essa, esse é o lema. É nós que tá, nego, sem problema. Periferia, rolê, pique alto. Dentro do carro, Racionais, é um assalto. Mãos ao alto, não é brincadeira. Tô no peão, só tô de zoeira. A noite inteira é uma criança, sem esperança e sem vingança. A malícia está no olhar, no jeito de andar, na comanda que é pra pagar. Se vacilar, vai a prêmio, chapéu atolado, fica no sereno. O maluco já ligou pros irmão, que tá tendo quermesse na ressurreição. Alô, neguinha aí, cê tá ligado? O bagulho tá lotado e os homens tá no encalço. Fala pro louco que domingo eu tô aí, levando um cigarro e umas garrafas de refri. Fica com Deus e até uma boa hora. Os gambé tão de zóio, bicha, aí é foda. Eu não sou juiz pra condenar alguém. A diferença entre o mal e o bem, a liberdade tá na mente do condenado. Vou sair fora que o motor já tá ligado. Viver, vivão, quem viver verá. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Viver, vivão, quem viver verá. Vou tirar esse medo, então deixa rolar. Viver, vivão, quem viver verá. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Viver, vivão, quem viver verá. Vou tirar esse medo, então deixa rolar. Na minha quebrada tem um tipo bom vivan. Roupa de marca, só escuta de Javan. Dom Juan, estilo jogador. Diz que é profissional, mas se aposentou. Fica de passeio com caranga importada, com capa de revista ou modelo milionária. Na quebrada é conhecido como caô. As mina firmeza, diz que é gigolô. Que fita é essa, doidão? Tá mais mentiroso que o programa do Faustão. Diz que é jogador, é contador de história. Tá pra pescador, que mente até umas horas, é foda. Mas ele vive bem, mundo das maravilhas, mundo da Mary Jane. Mágico de Oz, chapéuzinho vermelho. Ele nem olha no espelho. Viver, vivão, quem viver verá. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Viver, vivão, quem viver verá. Vou tirar esse medo, então deixa rolar. Viver, vivão, quem viver verá. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Viver, vivão, quem viver verá. Vou tirar esse medo, então deixa rolar. No que acreditar, na verdade ou mentira. No preto, no branco, polícia, milícia. Na rede TV, ou na rede Globo. Ou na justiça, que quer foder com o povo de novo. A Record entra em cena, falando a real ou escondendo os problemas. Do chefão com o dinheiro no bolso, e quem viver verá essa fita de novo. Viver, vivão, quem viver verá. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Viver, vivão, quem viver verá. Vou tirar esse medo, então deixa rolar. Viver, vivão, quem viver verá. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Viver, vivão, quem viver verá. Vou tirar esse medo, então deixa rolar. Viver, vivão, quem viver verá. Viver, vivão, quem viver verá.